Neto, vai salir meu Wilson. Pessoal do Salvador, eu acho que vai fazer o procedimento e a Jéssica que dá 1-0 ou vai cancelar quando está próximo para a posição do senador. Para a Suíça, vou ir para a posição ponto para completar a chegada ponto. Via Arbor 1, nível Então, identificação Voi na proa de Conde, para o cruzamento da Terminal Salvador. Apesar de ter contato com a base de agora 5 ou 3 linhas que vai aqui para o cruzamento.